Controle Salvador, bom dia. Gol 1961, passando 1400 na Saída Israel. O gol 1961 após. Bom dia. Salvador, tá 3171, vai cruzando meu pé, bom dia. Era por 2000 litros, 3 anos, 7 anos, obrigado. Controle Salvador, bom dia, 135 no 7. Ok, 360, 135 no 7 na árvore.